Hoje o calendário marca um dia muito especial. Ele traz uma data para ser comemorada com muita alegria. É o seu aniversário. É um dia para se festejar com ânimo e entusiasmo. Afinal, é mais um ano que se passou e uma nova idade anuncia novos rumos, novos sonhos. É por isso que eu estou aqui, para desejar a você muita sorte, muita paz, muita alegria e muita, muita vida. Sei que você tem um grande futuro pela frente. Tem um amanhã que lhe espera de braços abertos, cheios de coisas boas. Tem um Deus lá em cima que olha por você neste dia e em todos os outros que virão. E posso até sentir as suas bênçãos sendo derramadas no seu caminho. É o seu dia, o seu aniversário, e você merece ser feliz. Pois um dia que traz vida é sempre bem-vindo. Feliz aniversário para você. Muita saúde e sorte. Que Deus continue de mãos estendidas a lhe abençoar, a lhe proteger sempre. Parabéns!